Tá todo funkeiro, alô, MC Game, MC Game. EGW. É que nós fumo back, bola o back, bem rapidinho. Já joga na blunt, cu do crank ou do verdinho. Só subir degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho. Se hoje tá de Porsche na antiga, tava como negrete. De back game, de domingão no grau, cê tá te lindo. Tô passando elas pagando pau, sem cap sorrindo. Todo dia, dia de verão pra nós, todo dia, dia de soltar a voz. E logo após, vai na cara dos boys, vai. Todo dia, dia de verão, todo dia, dia de soltar a voz. Pra mandar e logo após, vai na cara dos boys. Pra mandar e logo após, vai na cara dos boys. Pra mandar e logo após, vai na cara dos boys. É que nós fumamos um back, bola um back, bem rapidinho. Nós jogando a blunt com o do crank. Tambozão tá tendo, só subir degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho. Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto. De backing MT, domingão, assim tá te lindo. Tô passando elas pagando pau, sem cap, pega a visão lá. Todo dia, dia de verão, todo dia, dia de soltar a voz. Pra andar e logo após, vai da cara dos boys. Todo dia, dia de verão, todo dia, dia de soltar a voz. Pra andar e logo após. Pra mandar aí logo após, vai na cara dos boys. Pra mandar aí logo após, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E me lacra nessa viagem.